assim. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre tava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. E eu sempre vivi pra você. Eu me entreguei a você. Mas chegou ao ponto que não dá. Você não vai mudar. Suas consequências você pode carregar. Hey! Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falei, cê não acreditou, mas hoje a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falei, cê não acreditou, agora Santana, alô, Dalila Gomes. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre tava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. E eu sempre vivi pra você. Eu me entreguei a você. Mas chegou ao ponto que não dá. Você não vai mudar. As suas consequências você pode carregar. E o quê? Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falei, cê não acreditou, mas hoje a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falei, cê não acreditou, agora vai me dar valor. Vai me dar valor.